1975, we brought you an album with a song. Can't have nothing, can't see nothing, and it. Sing it with me. Sing it with me. House music all night long. Oh, wow. Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda, se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, vamos más. Cada vez que te veo. Casi pura ilusión, repitiendo los mismos cuentos. De vez en cuando siento la brisa de esa playa flameando mi pantalón. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Cada vez. Cerveza al litro mirando la puesta del sol. El escritor ver una mesa colocada en la vereda. Se juntaban los amigos a discutir la situación. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Mira va, vamos nada Eva. Para va, Eva, vamos más. Cada vez que te veo. Just enjoy. work it out between us. There's always sunshine when I dance with you. Reminds me of summertime, babe, when I dance with you. The way you make me smile, yeah, when I dance with you. I'm feeling good all the time, yeah, when I dance with you. I'll be the star shining through.

Ah, it's dark in here. The land where civilization forgot. It's the underground. Welcome to the jungle. Jungle. In the darkness, I hear the call of the wild. It's mating season in the underground. I want to fuck you like an animal. Sink my teeth into your flesh. Hunt you down. Here, you're my prey. Welcome to the jungle.